Ei, Daniela, sorriso sincero. Te conhecer é tudo que eu quero. Dia não chega, quase desespero. O seu encontro ansioso espero. Me encantei pelo seu sorriso. A sua paz é tudo que eu preciso. Vendo suas fotos quase paraliso. E ao mesmo tempo perco meu juízo. Ei, Daniela. A flor mais linda, mais bela é tipo minha Cinderela. Ei, Daniela. Taça de vinho com ela, jantinha à luz de vela. Ei, Daniela. A flor mais linda, mais bela é tipo minha Cinderela. Ei, Daniela. Taça de vinho com ela, jantinha à luz de vela. Pele morena, cabelos cacheados. Conto nos dedos pelo dia de estar ao seu lado. A sua voz me arrepia, me contagia. Delicadeza até no jeito de dar um bom dia. Só te conheço pelo telefone. Só vi suas fotos, só sei seu nome. Já tem 10 gigas de conexão. Muitos downloads de pura paixão. Amor que nasce numa ligação e faz morada no meu coração. Amor que nasce numa ligação e faz morada no meu coração. Ei, Daniela. A flor mais linda, mais bela é tipo minha Cinderela. Ei, Daniela. Taça de vinho com ela, jantinha à luz de vela. Ei, Daniela. A flor mais linda, mais bela é tipo minha Cinderela. Ei, Daniela. Taça de vinho com ela, jantinha à luz de vela.